eu tinha me instalado no 2119. 219. And you started a push in the area of without permission. We're not clear your push. You can confirm anybody here cleared your toe in this position. No, sir, I'm not in the cockpit right now because the people from the handler is moving the plane along with the technicians. I've just come here. That's the reason that I'm asking for permission. Okay, I observed that you already done the push, the toe, and now you're cleared to Lima and Mike and the November position with the following car. But it's just to confirm you. Then next time, please take us, contact us before you make a push in this area, okay? Yes, sir, I will do. Thank you very much, I'm sorry. Paulo Salvador, boa noite, boa noite, 098, livrando escute. 7, cheque o trem de pouso, 200 graus, 069. Sim. Quanto é a posição antes da Juliette? A Alfa vai reportar antes da Juliette, 098. Good evening, this is Berlin Air 1015. Just the call sign. Bravo Echo Romeo 1015. Bravo Echo Romeo 1015. Stand by ATC Clinics, 1 minute, and they prepare the exit book, depart transition. Position is 7. Pela vez copiou, mantém a posição antes da Juliette? Afirmativo, conforme cotejado Alfa e mantém antes da Juliette, gol 098. Beijo. Vai na atualização de poder do 2793. Sim, senhor, você vai para aceitar. Tem uma ativa iniciando agora descida, Alfa. Controle instalador, gol 998, boa noite. João 958, ascendente estação, via Mar e para nível 050. Tem que ir com central, via Mar e 050. Afirmativo. Ok, 958, pode falar alguma posição mais adiante aí? Repato. Repato. 1-1-3-4, chame Recife 2685, até 2545. 2-1-5, entendi. E a alternativa? Alterna 2545. Boa noite. Boa noite. Oceanair 6224, serviço radar encerrado, a posição Conde, continue descendo ao nível 100, contate Aracaju, frequência 12023. 203, obrigado, Teresa. Trema 07, você? Livrou a pista, senhor. Ruta 307, 30 táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 4107. Azul 2713, cheque o trem autorizado, pouso 190 graus, 069. Taxa travada, tem livre pouso azul 2713. Só confirmando o azul 2713, tem livre pouso, né? Foi o azul 2713. Torre azul 2713. Só um instante, por favor. Alfa antes da Juliette, gol 098. Gol 098, autorizado em ingresso, parte 1 na posição 04. Parte 1 04, gol 098. Você me impôs a Super 7 no 3. Azul 2713 no solo 32, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, azul 2713. Azul 2713, autorizando o táxi via Alfa, após quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, o azul 2713. Beginning 1015, Rito, copy. Azul 2774, serviço radar encerrado, 58 milhas de do BR Salvador. Chame Ilhéus, frequência 20, decimal 1. Ilhéus agora 1201, azul 2774, obrigado, senhora, boa noite, bom feriado. Obrigado, igualmente, boa noite. 9958, desça para 2000, PRNH 1099, Proje Duna, autorizado em LS, estabiliza. 2000, Proje Duna, vai reportar estabilizado. Oi. Echo Romeo 1015, on frequency. Show up, reading you, 5. Clear to copy. Go ahead. Clear to Echo Delta Delta Lima, confirm flight plan route, flight level 390. Departure 10, first turn to your left, Puka departure, Zipar transition. Squawk 5577, control 120.8. 390-5500, squawk 120.8, says for departure, and say the routine again. The route is Azote, Alpha, Zulu, Oscar, Tango, Echo, 1 Alpha, after Zulu 10, November, Tango, Lima, after confirming flight plan route, Berlin 1015. Evelyn, 1015. Agreed to destination Echo Delta Delta Lima via Alpha T 1 Alpha. Departure, Alpha Zulu 10, November Tango Lima. Sir, just repeat the other information, 1910, the book of departure, the transition. Okay, then, August 5577 and 20.8 departure frequency and full knock transition, Evelyn 1015. 1015, just read back the runway 10, first turn to your left, book a departure and zipper transition. Book departure. Message was scripted, please read back again. Okay, we have two departures now, Azote 1 Alpha and Bukot. It is Azote 1 Alpha, but you Bukot departure after your takeoff, the Bukot departure after the path transition, after you intercept the AutoZulu 10. Information Berlin 1015, and can you read back the our message after I will repeat to you. Espírito Eco Delta Delta Lima, Fly Level 290, confirm your flight plan route, runway 10, first turn to your left, Puka departure, Zipar transition, and the Spark 5577, and the departure control frequency 120.8. Okay, Evelyn, 1015, gate Echo Delta Delta Lima via Puka departure, Total 1 Alpha, runway 10, and Bunok transition, Spork 5577 and 120.8 and flight level 390. Bay 1015, we'll be back on that, your departure work is tied up in the position 07. Code you are fully ready at position 7, Evelyn, 10:15. Paulo, boa noite, 1868 da Gol, gate 1, ciente informação, ativa autorização Aracaju. Gente, 1868, agora é só 1 minuto cópia, tu para essa da Puka Aracaju. Puka Caju, correção. Puka Caju, agora cópia, 1868, obrigado. Em 1015, just I can send the first message. You are asking me to ask your position on the apron, you are not on the position 07. Azul 6908, apresente o WhatsApp. WhatsApp, obrigado. Pushback on the page 07, Berlin 1015, your feedback was correct. Ok, copy it, I'll call you for push start at LN 1015. Meu, conforme rota, plano de voo, nível 230. Decola pistola 0, primeira curva esquerda, deixei de sair da Puka, Jamo, Aracaju, Caju. O transponder aciona 0264 e o controle na 20.8. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, conforme a situação de rota, decola da pista 10, a primeira curva à esquerda, cumpre o perfil Puka, Jamo, Aracaju. O transponder 0264 e o controle de saída 120.80, esse é 1868 da Gol, no gate 1. Sistema 1868, reporta quando pronto, puxa na posição 01, no contingimento correto. Assim será, 1868. Estabilizou. Relé 10. 9958, complexo chame torre 1895. 1895, 9958. Serra Brava, Quebec, Victor, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola pista 10, primeira curva direita, perfil de saída, Ardor, Elefa. Transponder 5576, controle 120.8, passarei 2228. 1880 com pista autorizada, decola 10, esquerda, Arbor, Elefa, 5576, 208, controle 2228. Pela sua curva, novamente, primeira curva direita, na Arbor, Elefa. Direita, Arbor, Elefa, obrigado. Contingimento correto, reporta condicionar a posição 2, número 43, passando 2228. Passarei. Solo, 1170, gente, alfa, autorização para o gente, voo no 170 para Campina Grande, para a saída da Puka e para a guarda, só um minuto, cópia. Vai dar. Travou, passando em DCA, 9958. Gente, 9958, autorizado, pô. Ok. 170.4 para Campina Grande? Prossiga, 1170. 1170, autorizado Serra Bravo, Kilo, UF. Conforme rota para onde voo, nível 370. Decola pista 1-0. Primeira curva à esquerda. Deixou de saída Tuca. Transição Zipar. Transponder 5011. Controle 120.8. Autorizado 370, Campina Grande, rota plana, decola do Nogero com Lojeira Puca, Zipa, 50, 11 na Jona, 208 é controle, 1170. 1170, cotejamento correto, reporta para funcionar a posição 02. Passarei, 1170. You are cleared to push in the position 07, would like to have the taxi. In the push, I call it taxi, Evelyn, 1015. Solo 44, libere a direita, solo 121, décima 1. 121, boa, vou 99, 50. Salvador, eu vou 9958, lembrando, 1958, autorizado táxi Alfa, manter a posição antes da Juliette. Táxi marcha lenta, manter a posição Juliette. Acelera até a Juliette, Alfa via Juliette. Ela vai manter antes da Juliette, 9958. Não certo, o Delta é que só cobre para Guarambi, apenas se aproximando do Vac. Então, Jota, pela sua informação que eu me chego aqui, o balizamento em Guarabi se encontra confirmado, disponível? Gente, então, autorizado Serra no Rumo é Golf Índia, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola a pista 17, primeira curva à direita, descendo de saída Arbor Elefa. Transponder 5003, controle no 20.8, para Romeu Serra Tango Delta. Romeu Serra Tango Delta, contagiamento correto, confirma somente o POB. Gente, 04, para acionamento, chama a torre em 118.95, Romeu Serra Tango Delta. Salvador, boa noite, the Skyflyer 331, stand 10, with information Bravo to Lisbon. Hashtag 321, stand by 1 minute to copy, confirm just the position, the apron. We are stand 1010. Autorizado acionamento, chame pro táxi, Serra Tango Delta. Aciona identificação, desça para nível 050, Serra da Mário. Eu boto 050 na Mário, 40 na Mário. Boa noite, 68, você é bom? Boa noite, 68. Número 2 para peixe no setor, mantenha a posição na 01. Manter o posição. Juliette, voa 9958, para a nave no parque. Gente, o voo 9958, mantém a posição antes da Juliette, o senhor aguarda a liberação da posição 07. Mantive, aguarda na liberação do 07, voo 9958, mantendo ativar a Juliette. Sailing 101, sabe do Red Air, estimate seu taxi? Belém 1015. So, yep, Belém 1015, do you have an estimate to initial back, your tax correction? In about 25 seconds. Em Salvador, boa noite, Azul 6908. Azul 6908, continua aproximação, check trem. Ainda não, vou informar quando baixar. E aí para 1 until the hold point 1010 via India Tower 118.95 KNH 1019. Tower 118.5 via India 1958, observa Airbus 330. Já término de push iniciando o táxi na posição 07. Após o mesmo ultrapassar a Juliette, autorizado ingresso no pátio 1 na posição 07. Autorizar o Coronado com o Airbus 330, após ingresso para o 7, do nave nave sequência. Salvador, the Skyflyer 331 is ready for push and start. Hi flight 221, just stand by 1 minute for you to sequence, I checking your plan, but first copy after you authorize your pushback. Can you confirm please, because we can push back, confirm we can push back? No, you maintain your position, are you copy in 1 minute, hi flight 221. Roger, and it's 331, Skyflyer 331. Skyflyer 331. Skyflyer 331, ready to copy. Go ahead, 331. Skyflight 331, you're clear to Lima, Papa, Papa Tango, Lisbon, flight level 310, confirm your flight plan route. Runway 10, first turn to your left, book a departure after Z-bar transition. Sky 015, control 120 decimal weight. Skyflight 331. Clear to Lima Papa Papa Tango, flight level 210, flight plan route, runway 10, left turn after departure. Book at departure, transition 5015, 120.8. Just the flight level, read back again, 310, and book a departure and zip out transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. Flight level 310, Puka transition, CPAR, correction, CPAR transition, Puka departure. Read back already, report to come to start up in position 10, Skyflight 321. Roger, we're fully ready for push and start. Livre táxi via Safá. Pista 7, chama alinhado e pronto. Papa Romeo Serra, Tango Delta. Em menos de 10 minutos, gol 868. Obrigado. Gol 1170, cuidado com a equipe de sola, tanto a aeronave levando o bate 1, o 2330, no ponto de espera. Autorizado push no 02, chama táxi. Vive Bush, chamarei táxi no 1970. É 908 no solo 54, libera a direita, solo 121 no decimal 1. Direito 121. Solo azul. 6908, vibrando na fase. Gente azul, 6908, autorizado a táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador da posição 6, Lima. Alfa, Kilo, 6, Lima, o azul, 6908. Na linha, uma chuta, esse bolinho, 31. Em 1015. 1015, senhor, Berlim 1015. 1015, Salvador Tower. Alvorante, voo 1098, para autorização Natal. 1098, agora é só um minuto para Serra Brava, Serra Gosto, para Serra Pouca de Par. Pouca de Par, aguardando, senhor. Berlin 015, you pass the hold point 1-0, call town immediately, 118 small on 5. Yes, 1015, clear to line up and maintain. Okay, line up, runway 10, Evelyn, 1015. Azul 4062, 300 nas horas, 0050, faz autorizado de seu dia para completar o aeroporto 2. Inativo, autorizado 2010, Senegal na 099 e Elias Excepção na 0, fala com a estabilização. Desmando Rua, Minas 099, para completar o IOLS 2, Senegal estabilizado, o 4092. 3, 3, 3, 3, 3. thank you very much, and sorry for that. So it was only for the Alpha 187. Okay, no problem. You are cleared to take off runway 10 200 degrees 06 knots, Berlin 1015. Okay, for takeoff 10, Evelyn 1015. Romeo Serra Tango Delta, decolou 58, saída Arvô, curva direita, chame o controle em 120.8. Saída Arvô, curva direita, 108. Fala, Romeo Serra Tango Delta. Passo radar, 2180, via saída Arvô. 8-0, Alvo. Ao contrário, bom dia, para o Lima, pelo Bravo, Confirma em posição? Confirma em posição. Passou agora 56 milhas de Salvador, radar é 315. Tem contato radar ainda, confirme o transponder. Passou sem contato radar, o Lima Telegram. Agora recebo no radar radial 318, 59 milhas, porém ainda sem o modo chave. Para você, colocando 095, vai... Tomar uma partida, vai dois, não vai. Agora, submodo Charles 095, prossiga via corredores, até 4.500 pés, o Lima Quilobrado. Uhum. Ford, holding point 110, high flight 221. Holding point 11 via India, and 119., correct, 1019. 1895 for the tower, Skyflyer 331. Para táxi, passarelo 2228 com 67 a bordo. 5 horas de autonomia, alternamos Salvador. Fecho, passarelo 2228, mais atenção no patch 3, atenção na 30 até 0 do patch 3. 209 para puxar, aqui a posição 01. Ok, já saída do patch 3, está autorizado, passarelo. Com Mercy Pantra, comfort over 390, and confirm Mercy Pantra direct to Pucca. Direct to Pucca, clear. Hi, Pucca, Evelyn 1015. Evelyn 1015, thank you weather, can we proceed direct to Kaju? Clear deviation, confirm heading. Heading will be 055, Evelyn 1015. Desculpe, senhor, confirme para o passarelo. Passarelo 228, viu, zero, corre 2310, no momento, passando através da posição 07. Ah, firma, na saída do pátio ali. Gente, então, passarelo 228, segue o táxi da 2310 até o ponto de espera da pista 10, via Índia, torre 1895, e o QNH 1019. Ok, com via 19, segue o tráfego Airbus, aí no ponto de espera 1895, obrigado. Skyflyer 331, switching to tower. Skyflyer 321, the current street to tower, that's reporting 1AU on the holding point 1AU0, please pay attention on the holding point 1AU0 and call tower. Roger. Falvo 098. 1868. Alguma 098 para Serra Bravo, Serra Gol, pronto, copy. Copy. Show. Serra Bravo, Serra Golf, conforme rota, plano de voo, nível 370, decola pista na zero. Primeira curva à esquerda, perfil de saída, Tuca, transição, Zipar. Transponde 5012, controle 120, decimal 8, com 1098. Marcação autorizada 370 para Serra Bravo, Serra Golf, conforme rota, decolando ao 10 com curva esquerda, Pucas e Pá. 5012, 1208 ao controle, ou 1098. Correto, contingimento, chama tanto push, posição 04, com 1098. Afirmativo, está pronto para o pushback e ação. Gente, com 1098, temos aeronave que já pediu a posição 01, mantém a posição 04. Certo, vai manter. Tower, Salvador, the Skyflyer 331 approaching holding point 10. 3310, maintain holding point 1010. Skyflyer 331. Confirmation, proceed direct to Acapulco, Alpha Kilo Victor Uniform Romeo, or Kaju Alpha Romeo. Uniform. Azul 4062, chame a torre 1895. 1895, 4062, bom dia. No 3152, acione identificação, via Mário 050. Via Mário 050, possibilidade de zona direto. E ainda a chegada? É a chegada. Belém 1015, can you repeat the control? Yes, please confirm the point we are clear to direct to Acapulco. That Alpha Kilo Victor Uniform Romeo or Kaju Alpha Romeo Uniform? Alpha Romeo Uniform. I am direct to Alpha Romeo Uniform, Evelyn 1015. Do CFR Delta, quando possível, para a direta de Guarani 276. Está autorizado direto, Alpha Romeo, Serra Tango Delta, 276. Direto, Guarani, direto. 70. Belém 1015, contact Recife Centre 126, which is 5, if unable, 125, 45. Okay, 26.8, and the other frequency was? 126, decimal 85, decap 125, 45. And 125, 45, the second frequency. Berlin 1015, alright. Yeah. Controle, Salvador 1170, Pucas e Pá, na boa. O 1170, contato radar, suba via para nível 370, saída Puca. Via para 370, 1170. Controle 1170, deverá manter a proa 40 para exigir informação. Gente, eu copiava a proa 040, confirmo quantas milhas? 7 milhas, proa 30 agora. Como é o termo do desvio, gol 1170. Tomara. Possibilidade de coordenar a proa de Zipar para 1170? Evelyn 1015, we have no reply on those frequencies. Evelyn 1015, try 128 with small 8. They copy 126 with small 0. Is ready. 331, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Skyflyer 331. Aguarde coordenação, gol 1170. Guarda. 4062, escala 07, direita 1211. Alisvai, 211, azul 4062, bom dia. Berlin 1015, contact in 133.625. Okay, try now 133.625, Berlin 1015. Alfa, mantendo com a Juliette. Alfa, mantendo com a Juliette, o 4060. 3 0 6 9 Clear for take off, runway 1-0, sky flyer 3-2-1. Obrigado. 1-8-6-8, confirmamente o PLB autonomia, 3-0-5, à direita, Índia, bom, espera a pista 1-0, torre 1-8-9-5, KNH-1-0-9, gol 1-8-6-8. 1-0-9, o PLB 172 e 2:19, prosseguindo aqui via Índia e 2-8-9-5-4. Meu céu, Tango Delta, quanto você transporte interno? Azul. Autorizado nível 200, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Delta 200. Livrar o... posição 04, autorizado o push, chama táxi. Sim, estamos autorizados, então, posso entrar na companhia, vai chamar táxi, governo V. Fire 331, Airbus. Fly 331, airborne at 09, departure 120.8. 120.8, boa noite, obrigado. Salvador, departure, boa noite. Salvador, Skyfire 331, climbing to flight level 310, took a departure. Boa noite, 68, quanto espera, não zero? Boa noite, 68, boa noite, manda a ponte, espera. Zero. 310 in Fuka departure, Skyflyer 331. O 1170 chame Recife 2685, alterna 125 decimal 45. 12685 2545, 1170, boa. Salvador, please confirm altitude for Skyflyer 331. Skyflyer 331, clear flight level 310. Roger, climbing flight level 310, Skyflyer 331. Yankee Echo na ponte número 62. Bravo. Primeiro aqui no Bravo, agora carro autorizado, 1510, 2009, pro de Paripe, nome e conta do João. Bravo. Posição 1-3, parte 1 remota e prossegue para? Da meia dúzia para 1-3. Ah, então foi entendido que é da meia dúzia, parte 1 para 1-3, parte 1. Positivo. A gente aguarda para o reboque na posição 0-6, o Tomaic Yankee Echo. Positivo, graças. Gente, azul 4062, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição 4062. 08, boa. Salvador, boa noite, 2228, passareda. 2228, contato radar, supra nível 80, via sair da Arbor. Arbor, 1-8-0, 2228. Pode voar, Duna, 3152. Autorizado, Duna, 3152. autorizado o sinal ILS, então estabilizado. Autorizado ILS, você pode estabilizar o colidor, 3153. Fortaleza. Autorizado, táxi à direita, Indy, ponto espera, pista 10, torre 11895, QNH 1019, Gol 1098. 19 via Índia, 295, Gol 1098, boa noite. Azul 4062, autorizado, ingresso no patio 1 via Juret, posição 01, no atento ao tráfego de Ivano. Posição 01, no atento ao tráfego, Azul 4062. Olha, está a 10 milhas da rotatória, já com o campo à vista, o Lima Quilograus. Entre só em rotatória, Lima Quilograus. Ah. Luna 868, autorizado a decolar, pista 10, vento 220 graus, 07 nós. Essa é a decolagem 10, Luna 868. Então, o Lima Kilo Bravo, chame a torre 1918, decimal 95. 1895, bom dia. Boa. A Lima 10, eu vou 1098. Bom dia, é o Papatango Lima Kilo Bravo. Papatango Lima Kilo Bravo, bom dia, continue a aproximação, reporte curta final 17, ajuste 1019. Kilo Bravo. Autorizado inicialmente o TAP, eu chamei a 6212. Oi, TAP, da presente 6212, obrigado. Controle 120, décimo 8. 208, 1868. Lima, aquilo grava, faz o pouso, segue para a equipagem. Por uma garrafa, vai ter. Deixa. Boa noite, 1868 da Gol, passa 1600 na PUCA. Boa noite, 1868, contato radar, suba via para nível 230, sai da PUCA. PUCA 230 via, 1868. Presa 952, inicie redução para 1809. Reduzindo, 3153. Alpha 331, contact the receptor center, 12685, they copy 12545. 2685, 2545, Skyflyer 331. Salvador 2224, condição de liberar a restrição de uma centena? Afirmo 2228, para fazer 2228. Isso, afirmo, 2228. Está livre pro de Elefa. Livre, é a restrição para de Elefa. O 28, obrigado. Desirome 5023-208. Vai chamar para o despertamento, posição 7. Para aproximação final, chame torre 198 do sinal 95. 295, boa noite, 3152. Boa noite. 98, vento 12 no 0 graus, 0619, chão 30, decolagem no 0. A decolagem no 0, gol 1098. Boa noite, ação 3152, uma mira do estado. 3152, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 019, informa o tráfego Charlie 402 na curta final da pista auxiliar. Mantenha a escuta aguardando. Aguarda 3152. A escuta bem aqui, é? Tomai quente, Eco. Está presente atualizado, início do reboque na posição 06, reporta término. Tiro Bravo, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 2-0-0 graus, 0-6-2 anóis. Tiro Bravo. Decolados 19, controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado, 09. Estou bem autorizado, na posição 06, para a posição 03, porta terra. Sul 2, 10 graus, 0612 anais, autorizado, pouso 10. Autorizado, pouso 10, 3152, checado, 100. Tango Lima, Quilo Bravo, Solos 19, libere na tua pasta, assina a frequência livre. Bom, 098, vou para a posição Zipar. Está presente Zipar, vou no 098. Grato. Então, 3152, solo aos 21, direita 1-2-1, né? Direita 1-2-1, obrigado. Fala, boa, tá 3-2. Então, 3152, autorizando o táxi, ótimo, vai tentar isso da Juliette. Alfa, Juliette. Chamé 6212, autorizado 2000 pés, PNH 1019, Proa de Tuna, ILS-F6, Tuna 0 autorizado, informe estabilizado. 7, boa, Bruna, desce 2000, estado 019, reporte autorizado, o Chamé 6212. Gol 1868, chame Recife 2685, alterna 2545. 2685, alterna 2545, 868, boa noite. Boa noite. mole pra porra. Nossa, tá na frequência do solo. Desculpa. O solo tá 3152 antes da Juliette. Gente, tá 3152, mantenha a posição antes da Juliette. Confirma, supervisor de posição. Afirma, tá 3152, mantenha a posição. Ok, no solo a gente vai estacionar em qual posição? O senhor tem a previsão? Sim, temos a previsão da posição 12 remota, temos um aeronave da companhia fazendo um reboque para a posição 13 remota. Agora somente essa aeronave pode ser autorizada em ingresso. Ok, então fazendo o ar da empresa, prossegue para 12, 1, 2, 3, 1, 5, 2. Gente, Mike, Mike Eco, na medida do possível agiliza o reboque para a posição 3. Positivo. Passarinho 2228, autorizada para o de Conquista. Obrigado, Conquista 28. Motorista Salvador, Bono 098, passando agora nível 150. Afirmativo. Gol 098, chame Recife 12685, alterna 12545. Primário 2585, 2545, no 098, obrigado, uma boa noite. Negativo, primária 12685, boa noite. Primária 2685, obrigado, boa noite. Ingressar, ingressando aqui pro 12331152. Mantenha a posição antes da Juliette.